minha mela. Quando vê o B.A. dança até esquentar, aquela racha é um grande badabum. Quando treme o bumbum, é o quinto elemento que se encaixa no meu hip hop. Eu corro feito maratona, gás suficiente pra não precisar de pit stop. Mano, como eu faço, como se fosse fácil. Rima corrosiva na sua cara, tipo ácido. Cabo grande flácido, mexer assim não é válido. Carro, tudo é válido. Olhos grandes, mais a erva os mantém baixos. Corpo cálido e latejante, por onde passa deixa um rastro flamejante. Ainda seu máximo, entendi seu recado. Pelo sorriso no rosto, por trás da mordida no lábio. Copo com vodka, gelo e umas bandida do lado. Nada mais pode detê-la depois de um hashi bolado. Porque ela deixa o baile choque, movimentando o quadril. Estilo bandida, toda exibida, a mina é fogo no pavio. Mas nada que eu não possa apagar com a minha mangueira, então deixa ela queimar. Enquanto a pista queima, deixa o pai se preparar. Nada mais que necessário, não, ela é mais que necessário. E eu sou bem mais que necessário. Podemos dispensar o básico, dando chance pro acaso. Que prazo nós tem de sobra, caso cê não saiba. Eu caio quando seu joelho dobra, nega, bota mais um copo, ela quer chapar. Mandou pras amigos um até logo e vem colar com DA. Eu disse demorou. Quer sair de fuga pra outro lugar? Faço ideia de como vai terminar. E ela quer me levar. Se ela pede, eu vou. Mantendo o olho nela em cada instante, mexendo o quarto com esse rabo grande. Se tudo é caro, nem tudo é raro. Ela é digna de joias e vários lances. Caixa de Pandora, deixa eu abrir, quer jorrar litros igual um hidrante. Vai, acelera e não pare antes que eu diga que você tira minha paz grande. Pode juntar 300, que não vai puxar 300. Quando parto pro arrebento, cuzão foge, tá sem tempo. Eu entendo. Falo que eu não entendo, mas eu entendo. É que meu flow é fascinante. Essa rajada boladona com levada mais lombrada que um flip front side blunt. Eu não estrago, não falo, só observo esse rabo bem de perto. Voraz como nem uma faz, que é em cima, embaixo, na frente e atrás. Reescrevo o Kama Sutra, meto e chupo a tela. Goza, geme a beça, treme a perna, toma água e pede mais. Sativa, deixa essa garota lasciva. Indica pelo que indica, manda ela pra Índia. Mantém sua mente passiva e a buceta ativa. Goza forte em toda tentativa. Comanda no twerk dance, rebola e balança esse rabo quente, selvagem como a Amazona. Quer me deixar na lona com uma chave de buceta? Me alucina como beladona, linda feito Afrodite, toda peladona, brisa lesadona. Cara de safada e a buceta meladona. Minha rima é pesadona, língua é tesadona. Vai ser minha presa, eu vou deixar você na lona. Vai, aperta essa buceta, deixa minha pica presa e toma. Bota mais um copo, ela quer chapar. Mandou pras amigos um até logo e vem colar com DA. Eu disse demorou. Quer sair de fuga pra outro lugar? Faço ideia de como vai terminar. E ela quer me levar. Se ela pede, eu vou. Ela até goza, gata vai, pode arranhar. Mata sua vontade de me devorar. Que eu quero ver ela jorrar na minha boca e vai gritar. Feito louco enquanto... Eu chupo ela até gozar, gata vai, pode arranhar. Mata sua vontade de me devorar. Que eu quero ver ela jorrar na minha boca e vai gritar. Feito louco enquanto goza umas 100 vezes. Raspada, peluda, adoro quando ela goza cremoso. Bota ela na minha boca e não tira até gozar. Primeira pera até vai, vai. Adoro quando você levanta da cama, bamba. Sabe quem assina isso aqui? Yellow Beats. Bota essas bucetas em choque com esse grave, vagabundo.